Mercury, G-Beat Transition, Golf, Echo, Bravo, India, Tango, G-Beat Transition, After Departure, Left Turn, Score Code, 5164, and for other departure control, 119.35. Cavador Police 4, flight level 350, Mono, the jet transition, flight plan road turn, squawk 5164, and departure frequency 119.35 at 12.00. Only the departure, Momo departure and JB transition. Affirm, Momo departure with the JB transition at 12.00. Correct, report for pushback and startup. Bom, 8.68 para o táxi, 152 a bordo, 1 hora e 52 de autonomia, Alterna Salvador. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera, Schmidt 8895, ajuste 10016. À direita, 1895, 1016, 8.68, obrigado. Gol 1170, pronto para a cópia? Pronto para o gol 1170. Autorizado Campina Grande, nível de voo 370, via Pezulu 10. Subida Puca, transição de Paz, primeira curva à esquerda, após a decolagem cabeceira 10. O código 5170 e o controle 11935. Desce da pista 10, reportará localizador, está 3600. 10, curva esquerda, desceu Puca, transição de Paz. Transponder 5170, controle 11935, o gol 1170. Correto, para pushback e saneamento. Camarago 1170. Clear to land runway 10130 degrees 08 knots, Ocean 6258. Clear to land runway 10 Ocean 6258. Da Avenida Alfa, Natal, no 390 para a Eu tenho 370 pré-aprovado, o senhor aceita? O nível aguarda a recoordenação. Ok, pode ser o 370. Pronto, cobre. Pronto. Autorizado Natal, nível de voo é o 370, via Pezulu 10, subida Puca, transição Zipar, primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10, código transponder é o 5172, controle 119.35. Autorizado 370, decola da 10, primeira curva à esquerda na Puca Zipar, transponder 5172, controle 1935, voo 1098. Correto, chama para posicionamento. Vai chamar o voo 091. Voo 1868, autorizado ali, manter. Vem manter o 90, voo 8. Channel 6258, on the ground at 40, leaving the runway next to the right, follow the ground 149. You confirm the ground frequency for Channel 6258? 121.9. 121.9. 8, pista livre, autorizado no decolar. 140 grau 079. Alpha Kilo to April 3, position 02. Alpha Kilo April 3, position 02. Affirmative. Thank you. Solo 1970, posição 3, push back e acionamento. 1970, o senhor já está totalmente pronto? Estava conectando o trator mais 30 segundos. Ok, informe totalmente pronto, por gentileza. Decolou 542, chama o controle, boa noite. Boa noite. Boa noite, controle, voo 1868, cruza 1300. Boa noite, com 1868, contato radar, suba para o nível 230 na saída Puca. 230, 230 na Puca. 3600 da TAM estabilizado no ILS. É o 3600, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. Salvador 11895, 3600, boa noite. Boa noite. 06. Totalmente pronto agora, senhor, pelo voo 1970. Gente, aguarde apenas a passagem do tráfego da companhia retaguarda para iniciar. Aguarde. Guardando. Go ahead. Argentina 19133, coordinate with the ground staff and call me for taxi. Salvador, tá 3600, final, baixado checado. Avistado, autorizado pouso, 150 graus, 08 nosso, pista 10. É, livre pouso, pista 10, confirmando pista molhada? Negativo. Ah, tá ok. Boa noite, Azul 4062, acione identificação de sua via chegada a Mari para 2000 pés, o QNH no 0 no 6. Exato, Itapo, Azul 4062. Voo 1970, puxa seu nome 03, chama pro táxi. Voo 1970. 372, acione identificação de sua via chegada a Mari para o nível 050, QNH no 0116. Coisa, tá certo. Até. Gol 9258, autorizado a linha e manter. A linha mantém, 9258. Solo 46, liberou a direita, solo 1219-3600. Solo 1219-3600. 221 no da Azul, autorização para confins 340 Centro da Bravo. Um minutinho para essa cópia. Aguarde. Solo 3600, livrou a nossa escuta. 3600, táxi autorizado via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, chame antes da Juliette para 3600. Azul 4221, pronto para cópia com fins? Afirmo, pronto para cópia, 4221 do Azul. Autorizado com fins, nível de voo 340, via Pesolona 6, a subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita, após a decolagem cabeceira 10, código transponder 5166, controle 11935. Gente, autorizado com fins, 340, decolada 10, com primeira curva à direita, cumprindo o perfil da saída da El, Laser Transição Bridge, prossegue de Alpes do Lu 16 e segue conforme rota do plano 5166, transponder 1935 ao controle para o Azul 4221. Está correto, Azul, chama para puxa acionamento. Gente, vai lá quando pronto para puxa acionamento na posição 08 do 4221, obrigado. Então 3600, ingresso Juliette, portão 05. Ingresso Juliette, portão 05, 3600. Tenta a bordo, autonomia 4 horas e 30, altero da Fortaleza. Taxa à direita via Índia, no ponto de espera chame 1895, ajustado no 096. Direita Índia, ponto de espera 1895, e 16, obrigado. Stand by, portão 020. Stand by, portão 020. Controle 119-35, gol 19-1925. Amém. Aguarde no 098. Aguarde. Controle Salvador, boa noite, gol 9258. Boa noite, gol 9258, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360, da El, 9258. Com 1170, boa noite, ponto de... Boa noite, autorizado a linha e decolar, 140 grau, 08 nós. A linha decola, pistão 0, voo. Estabilizado no localizador. Estabilizado em bem, informará, estabilizado no localizador, pode ser. Como 972, desça via, para 2 mil pés, scanner down no 016. Comando 972, autorizado para o ID ITAP. Controller, Argentina 19913, Avi Engage 10, ready to taxi, runway 10. Clear to taxi, Air taxi via Apron 1, India and Alpha. On holding point, contact the tower 118.95. Ok, clear to taxi via Apron, India, Alpha and 118.35, Argentina 19013. Portugal 020, coordinate with the ground staff and call for taxi. Circle from clear for startup, call it taxi, Portugal 020. Desta via chegada a Bonfa para o nível 070, QNH em Salvador 1016. Salvador tem ultimato para o voo no 098. Dois minutinhos. Ok. 70 na saída Puca. Roda 370, perfil Puca, voo 970. Tower Salvador, buenas noches, Argentina 1913. 18, puxa a no portão 2, chama pro táxi. Chamada táxi, 098. We are 40 calls from 10, Argentina 1913. Decimal 25, alterna 125, decimal 1. 13325, 1251, obrigado, até bom dia. Igualmente, bom dia. Obrigado. Localizador 4062. Azul 4062, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 1895, 4062, boa noite. Boa noite. Autorizado, final e alinhamento X-Ray, pista 1 a 0, reporte. estabilizar no localizador. O gol 1170, pequena de via esquerda, proa 55, 20 milhas. Sente autorizado, gol 1170. Autorizado. Azul 6908, descend via to 2000 feet, altimetry 31016. Argentina 1913, airborne at 56, contact Salvador departure 119.35, bye bye. 119, advance my 35, I will open it, bye bye, Argentina 1913, bye bye. Salvador, boa noite, Azul 4062, sinal da 10, visual baixar travado. Boa noite, avistado, autorizado pouso, 130 graus, 19 graus. Livre pouso no zero, intervenção. Argentina 19913, boa noite. Radar contact, climb to flight level 360, outboard departure. Climb to flight level 360, outboard departure, Argentina 19913. Solo Salvador. 1098 para o táxi, PLD 153, 2 horas e 39, alterna Maceió. Taxi à direita, via Índia no ponto de espera, Chimitou 1895, ajuste no 0 no 6. Direita Índia, ponto de espera, 1895, no 098. Gol 1170, chama Santa Recife em 126.85, alterna 125.45. 2685, 12545, gol 1170, boa noite. Boa noite. Então, gol 1098, 010, pronto. Mantenha o ponto de espera. Mantenha. Chame Torre 1-9, decimal 9-0. 2-8-9-5-9-7-2-9. Azul 4062, no solo 5-9, libera a direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, boa noite. 2-1-9-7-2, localizador da 1-0. Boa noite, chame passando Simbra. Aracaju, primeira curva esquerda após a decolagem da terceira 10, 5175 código, 11935 é o controle. And if it's possible, reduce speed to 2009. Clear for ILS X-ray approach, slowing down to 100 knots, Azul 6908. 30, Maceió. Decola da 10 Pouca Aracaju, curva esquerda, upper wing 58, 5175, o transponder, controle 11975, 3152 está no gate 6. Correto, chama para pushback, estou na meta. Chama lá. E Torre 1972, bloqueando o Simbra. Aguarde autorização de voo. 191, desça via para 2000 pés, o QNH 1016. 2000 1016, na 3, 891. 972, autorizado pouso, 130 graus, 079. Livre pouso, questão 0,9, 72. No 098, decolou 01, chama o controle, boa noite. 035, 1098. Acionamento na posição 08, vazou 4221. Azul, aguarde. Aguarde, 4221. Coming side. Azul, 6908, contact Salvador Tower, 118.95. 1895, 6908, boa noite, senhor, bom trabalho. Boa noite. 3891, se possível inicie redução para 1909, autorizado final ILS X-Ray pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Reduzido para 190, autorizado para estabilizado no localizador, X-Ray da 10, na 3249. No 098, controle? No 098. No 098, contato radar, suba para o nível 370 na saída Puca. 370 na Puca, gol. No 098. Pode voar Zipa, gol no 098. Inicialmente Jamo, gol no 098. Jamo, gol no 098. Chega. Tem previsão do... a duração da espera para o início do push? Afirmativo, o Portugal está exatamente a sua cauda. Assim que mesmo iniciar o táxi, vou liberar seu pushback, tá ok? Sim, no aguardo então, 4221 da Azul, obrigado. Azul 6908, clear to land, runway 10120, degree 07 knots. Clear to land, runway 10, Azul 6908. Alfa Juliette, confirma o portão? Vai chamar antes da Juliette, tá ok? O portão previsto é o 09. Vai chamar antes da Juliette, 972. Argentina 1913, contact. Recife Sentry, 128.8, if unable, 126.0. 128.8? If unable, 126.0. 126.0, unable, Argentina, 1913. Have a good night, bye-bye. Good night. Aguarde autorização de pouso. Down. That's called 0-2-0, go ahead. Are you ready to taxi? Within 1 minute, just call 0-2-0. Roger. Azul 6908, underground at 05, leaving the runway next to the right, ground 149. This small 95. Open Alcohol, this back runway 10 tower, 108, this small 95, this small 0-2-0 back. 120 graus, 07 knots. Livre pouso, 0-3-2-9. Para o espaço 3, posição, a dúvida. Solo, azul 4221. Prossiga. Apoio após o início do taxi do Portugal, 4221 está autorizado a puxar. Vai aguardar só mais alguns instantes, o táxi da aeronave da Gol, que já vai ingressar na faixa em poucos instantes. Sempre, está no aguardo, 4221, obrigado. Solo 0721, Táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai chamar 3291. Gol 1972, ingresso Juliette, fica atento ao follow-me que vai levar até o 09. Juliette, e siga o follow-me para o 09, 0972. Uno 098, chama centro Recife em 126.85, alterna 125.45. Recife 2085, alterna 2545, 1098. Juliette, portão 02, 3891. Juliette, portão 02, 3891. Solo, azul 4221. Prossiga. Após a passagem da aeronave da Gol, que vai para o 09, está lindo para o puxo 4221. Com certeza, está autorizado. Muito obrigado. Então, após a passagem da aeronave da Gol, vai iniciar o puxo azul 4221. Zero degrees, 099. Eu fui testar o runway 10X5020. Aguardando para o retrador aqui no 02. Informar quem foi. Thank you. 11972, autorizado final ILS X-Ray, pistão 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS, reporte está estabilizado, 11972. Dia Gol 9030, acione a identificação dessa via chegada a Mari para 2000 pés, o QNH 10 no meio. Via Pati Índio, no ponto de espera, chave 2895, ajuste 1096. 3, contact Salvador Departure 119.35, bye bye. Salvador Departure 119.35, report you on 020, boa noite, até uma próxima. Boa noite. Departure, muito boa noite, airport Golf 020, crossing 2000 feet, climbing level 350. Boa noite, airport Golf 020, radar contact, climb to flight level 350, Momo departure. Momo departure, clear to climb to flight level 350, airport Golf 020. Salvador Departure, any chance we have a shortcut direct position, JBIT? Wait to fly direct JBIT intersection, you clear to fly direct Kogibu intersection, airport call 020. Direct Kogibu intersection, airport call 020, muito obrigado. Os dois param por direção na meta, gate 6. Apenas a passagem do... corrigindo, está autorizado, chame para o táxi. Autorizado para o táxi, chamada táxi 3, 152. Gol 020 clear to fly direct JBIT intersection. Direct JBIT, approach Gol 020, muito obrigado. Autorizado decolar, pista 90, 130 graus, 09 nós.

meia. Pátio Índia, no ponto 0 de 2 0 9. Obrigado. Zero 020, contact Recife Centro, 126.85, if unable, 125.45. One LHT, if unable, 125.45, up at call 020. Whisky Serra Tango, boa noite, acione da indicação, desta vez chegada a Mari, para 2000 pés, o Kenegal no 0 no meio. Fumo no 172, táxi autorizado via Alfa Juliette, vai seguir o fome até a portão 10. Alfa Juliette, segue até o 10. Então eu confirmo, é transporte de enfermo? Já tem. Colégio autorizado no 0355. Controle, o azul 4221. 4221, ao controle. Devido a um pequeno atraso, senhor, em nossa programação, haveria condições de autorizar a bride da presença? Solicite ao centro Recife 133.25, alterno 25.1 33.25.251, azul 4221. Controle do 973, 1152. Zero, Chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. Torre Salvador, está 312. 3152, prossiga. Conforme, 1975, controle? 1-9, decimal 35. 35, obrigado. Controle Salvador, tá 3152, transfere. É 3152, contato radar, suba para o nível 330, saída Pucar. Na Pucar para 330, 1152. 1059. Gente, baixa travado, de pouso, 930. 19030 no solo 29, libere direita, solo 1219. Direita 219, obrigado. Taxa autorizado de Alfa Juliette, sigo falando até o portão 11. Alfa Juliette, segue falando até 11. Zona 52, chama central, cifra em 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Zona 52, chama centro, Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Afirmativo, toma Recife 12685, 12545, 3152. localizador, Whisky Seta. Whisky Seta, eu chamo Torres, Salvador em